abraço, meu parceiro Júnior França, Portal da Rocha. Portal do Arrocha. Mais uma vez eu tento me acostumar com sua ausência. Tô na sofrência. A porta na minha cara você bateu. Doeu, doeu, doeu, doeu. Mas se você quiser voltar, não vai adiantar. É voltar por cima. Hoje eu vou me acabar. Em cada gole dessa bebida, coração palpitar. E no meu som, Gustavo Lima, Pablo e Marília. Em cada gole dessa bebida, coração palpitar. E no meu som, Gustavo Lima, Pablo e Marília. Vou beber, vou me acabar. Hoje eu vou infartar. Vou beber, vou me acabar. Hoje eu vou infartar. Vou beber, vou me acabar. Hoje eu vou infartar. Vou beber, vou me acabar. Gole dessa bebida, coração palpitar. E no meu som, Gustavo Lima, Pablo e Maria. Em cada gole dessa bebida, coração palpitar. E no meu som, Gustavo Lima, Pablo e Maria. Vou beber, vou me acabar. Hoje eu vou infartar. Vou beber, vou me acabar. Hoje eu vou infartar. Vou beber.